bem, nós vamos agora ver qual é a missão do Brasil neste final de ciclo. Vamos responder a pergunta: qual é a missão do Brasil neste fim de ciclo apocalíptico? Publicado como artigo nos jornais. O Brasil tem uma grande tarefa neste fim de ciclo apocalíptico, mas necessita criar consciência de seu próprio valor. E por não sermos xenófobos, podemos dizer que o Brasil precisa se voltar também para o seu tesouro íntimo. O povo brasileiro pode formar e criará grande civilização. Sim, as civilizações surgem onde o homem tiver firme vontade de realizar. Aliás, na religião de Deus, nós temos um pensamento que vocês gostam muito. Quem quer fazer? Faz! Quem quer fazer? Quem quer fazer, faz! Faz o bem, naturalmente. Porque para fazer o mal já existe muita gente. Rimou, fazer o bem, naturalmente. E para fazer o mal já existe muita gente. As civilizações surgem onde o homem tiver vontade firme de realizar. Quando o homem quer, transforma o deserto em lavoura. Quando o homem quer, cria uma legião da boa vontade que recebe católicos, protestantes, espíritas, esoteristas, umbandistas, judeus, muçulmanos, materialistas e todos mais. Quando o homem quer, se não pode evitar a catástrofe que ele mesmo semeou, pelo menos pode planejar sua própria sobrevivência. A missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico não é subjugar o mundo pela violência, mas enchê-lo de luz, levando a todas as nações a mensagem do novo mandamento do Cristo, que está retornando triunfalmente à terra, conforme prometeu. É a renovação espiritual de que tantos povos precisam. Sim, os povos precisam muito de renovação espiritual, para que realmente venhamos habitar um novo céu e uma nova terra, com a nova Jerusalém, prometidos por Jesus no Apocalipse, àqueles que perseverarem até o fim. Diz Jesus no Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: